Vê se tá saindo. Eu acho que mas, tá nós voltamos. Nós voltamos, tia, mas olha só. Deixa eu só. Ligado, que foi? Tá ligado, a voz tá lá. A voz do tio Pedro tá saindo lá. A voz é dele, né? Mas o espírito tá incorporado. Então, tia, olha só. Preste atenção. Eu ouvi falar umas coisas sérias. Porque criança fala coisa séria também. É. Olha, tia. A gente tá do lado de cá. E você sabe que a gente vê as coisas, né? Vocês não vê, porque vocês estão encarnados, né? Aí vai com Deus, André. Vai, André. Deixa a barbicha crescer mais, André. Oi? Deixa a barbicha crescer mais. Vai ficar que nem dos magos aqui, ó. Daqui de cima. Que os magos, tipo o mago Merlin. Deixa. Só que você vai ter que treinar muito pra você saber fazer aqueles poderes deles. Tem que treinar muito nos templos. Agora vai, André. Vai, mete o pé, vai, vai. Aí, vai com Deus, André. É, então, gente, olha só. É. O que que acontece? Aqui no planeta Terra, você sabe que Deus ama todo mundo, né? Então ele sempre dá a chance, ensina, né? Então, é difícil, assim, para os espíritos e para vocês falar para as pessoas sobre o universo, né? Porque, assim, porque o ser humano da Terra, ele é muito condicionado a enxergar tudo aquilo que é só material, né? Assim, a maioria, não é todos não, porque muita gente já tem essa visão já de universo, mas tem ainda uma quantidade grande de gente que não consegue ter essa visão assim de universo, né? Tem gente que acha que Deus criou o planeta Terra só para eles, uma vida inteligente só para eles. Não consegue enxergar outras vidas inteligentes, de outros planetas, de outras galáxias, de outros planetas nessa galáxia, em outras vidas em outras dimensões, com várias dimensões, uma dimensão interpenetra na outra, uma dimensão está ligada a várias, essas várias estão ligadas a outras várias, multiverso, e tudo mais. O ser humano da Terra, muitos, não todos, mas muitos não conseguem entender isso. Principalmente aqueles que estão assim, muito dogmático, né? Muito assim, religioso demais, com convicções, interpretações, muito aquelas interpretações bem fechadas, né? Tudo mais. Então, não sabe que tudo é energia, né? Tudo é energia. Quando a gente fala assim, ó, fala, sai energia. Sabia, tia? Sai energia, assim, quando a gente fala. Quando a gente pensa, sai energia. Quando a gente sente alguma coisa, fica triste, fica feliz, fica com raiva, sai energia. Eu não fico com raiva, não. Eu não. Mas tem gente que fica, né? Sai energia. Tudo é energia. Né? Então, assim, se a gente, isso já foi falado aqui, ó, o pai João de Aruanda já falou, tio Pedro já falou ontem, eu tô aqui para falar de novo. Por que que nós estamos aqui para falar isso de novo? Porque tá grave, a coisa tá feia, então a gente tem que repetir. Então, o título desse vídeo, tia, você bota assim o meu nome e você bota aqui um recado meu para os nossos irmãos que têm religião, para os nossos irmãos evangélicos, espíritas, umbandista, de todas as religiões, tá? E até aqueles também que não têm religião e alguns universalistas. Mas quem está mais fazendo isso, sabe quem é? Quem está mais fazendo? São os nossos irmãos evangélicos, espírita e o pessoal da Umbanda, infelizmente, e alguns católicos. Mas vamos deixar uma coisa bem clara, não são todos, não são todos não, porque ali, ó, tem os nossos irmãos evangélicos, tem espírita, tem umbandista, que tem a mente mais aberta, tá entendendo o que tá acontecendo, já expandiu, né? Tem uma visão mais universal das coisas, já não tá fanático, não tá dogmático, não são todos, mas é uma quantidade, é bem grande. Então, tia, o que que acontece? Olha só, quando um profeta, um médium, ele vem para assim, exortar, puxar a orelha, falar a verdade. A verdade, muitas das vezes, dói, né? Muita gente não gosta de ouvir a verdade, né? Falar a verdade. Botar as coisas no eixo. Botar as coisas no lugar. Imagina, tia, vamos assim, para as pessoas entenderem o que está acontecendo. Imagina. Imagina aqueles pai de santo, mãe de santo, que vive do trabalho espiritual. Ganha dinheiro fazendo trabalhos para as pessoas. Ah, tem que fazer um trabalho para o teu Exu, para a tua Pombagira, para abrir teu caminho. Ah, vamos fazer um trabalho aí para prosperidade, para amor, e ganha dinheiro com aquilo. Ele vive daquilo, o emprego dele é aquele. Aí vem um moleque, tio Pedro, moleque. Aí o moleque vem, aparece de repente, ninguém conhece. Aí os espíritos incorporam nele. Aí os Exu vem e fala: não precisa de nada disso. Não precisa de ebó, não precisa de padê. Estão fazendo da espiritualidade comércio. Vai arrumar um emprego. Vai trabalhar. Vai estudar. Né? Aí os espíritos vêm nele e falam tudo isso. E quando os espíritos não vêm, ele mesmo fala. Ele mesmo fala. Porque ele veio para isso. Ninguém vai segurar ele. Ele vai falar mesmo. Então, porque quando a pessoa vem com uma missão, vem tudo muito bem impresso no corpo mental dela. Pode não lembrar, mas ela sabe tudo o que fazer, segue tudo, mesmo sem lembrar. Então, o que que acontece? Aí, olha só, hein? Aí o vídeo, vamos supor, que dá 30 mil visualizações. Vocês acham que é 30 mil pessoas? Às vezes tem mais de uma pessoa assistindo, tem três juntas assistindo, então multiplica. Aí, essas pessoas que estão vendo, ó, porque Deus faz tudo muito perfeito, tá? Deus leva as pessoas no vídeo, mostra, o vídeo aparece de repente lá no YouTube, aí fala, que vídeo é esse? Aí fiquei curioso, ou curiosa, vamos ver. Aí um mostra para o outro, aí aquela pessoa não tinha esse conhecimento, aí ela recebe o conhecimento, aí a verdade faz o quê? Ela liberta. Aí eram pessoas que iam lá naquele centro para fazer esses trabalhos, então já vinha fazendo, já vinha pagando, perdeu muito dinheiro. Aí ela fala assim, ih, rapaz, o Pedro incorporou um Exu lá e disse que não precisa nada disso, eu não sei o quê, então não vou fazer mais não. Aí esse pai de santo e mãe de santo, acontece o que com eles? Que eles ganham dinheiro com isso? Perde um monte de cliente. Pede um monte de cliente. Outra coisa também, aí tem as lojas, tem umas lojas que vende um monte de imagem, né? Também não precisa de nada disso. Aquelas imagens. Aí tem um monte de coisa. A única coisa ali que é bom é um incenso, que é bom, que dá um cheirinho, né? É perfume. Aí tem umas coisinhas que é legal. Mas essas imagens, aquelas coisas, é garfo, aquelas coisas. Tem aquelas imagens que Exu com chifre, parece até um capeta. Aí o evangélico vê aquilo, aí denigra a imagem do Exu, né? Que o Exu não é daquele jeito. Aí o evangélico vê e fala, ah, coisa do capeta, coisa do demônio. Aí as lojas vendem isso. Aí vem aqui e fala que não precisa. Aí as lojas param de vender. Tia, eles vão ficar com raiva, né? O que você acha que eles vão fazer com o tio Pedro? Tomar mais Ó, vocês não estão vendo nada, a gente está vendo. Ó, tá magia negra de tudo quanto é lado. Estão fazendo pro tio Pedro. Não é pra tia Sônia, pra Sabrina, pra Juliana, não. Estão fazendo pra ele. Porque ele é especial, melhor? Não, é porque essas informações estão vindo através dele. Magia negra. Quando não é magia negra, assim, no despacho, na encruzilhada, é oração. Oração contra o bandista, que não é um bandista, porque um bandista de verdade não faz isso. Ele diz que é um bandista. Né? Essas pessoas dizem que é um bandista, mas não é não. Porque a Umbanda Sagrada de verdade é só fraternidade e amor. A Umbanda Sagrada não faz maldade. Né? Eles falam que é um bandista, mas não tem Umbanda nenhuma. É, deve ser a Umbanda do inferno, né? Aí faz oração e tudo mais. Chama os deuses, chama lá os que eles cultuam, o Exu dele, as pombagiras dele, que não é Exu, que não é pombagira, são espírito das trevas, que diz que é, que não é. Aí vem todo mundo para cima do tio Pedro. Só que aí quebra todo mundo a cara. Quando vem, aí eles vão deparar com uns brutamontes bem grandão, uns guardiões, que aí pega eles e leva. Pega, leva, pega, leva, pega, leva. E essas magias que fazem contra o tio Pedro, existe uma coisa no universo, chamada eletromagnetismo, que o que você manda volta. Aí essa magia bate no tio Pedro, não encosta, volta para a pessoa. Aí a pessoa às vezes não sente, às vezes sente, desencarna, aí vê que acontece um monte de coisa. Aí, essa vai me deixar sozinha aqui? Não, tia, senta aqui do meu lado aqui, vamos conversar. Aqui. Vem, mestre Yoda. Vem. Yoda, mestre Yoda. É pequenininho, mas é o mais forte dos Jedi. Aí, então, aí o que é? Já acho que a gente não sabe das brincadeiras de vocês. Aí, o que que acontece? Faz de volta. O que que está falando isso? É para eles mesmo parar, né? Porque estão se prejudicando, né? Para eles mesmo parar. Aí, esses são esses, né? Aí agora vamos falar dos evangélicos, dos espíritas, dos católicos. Ô tio, fala tio. Tá agoniado? A chave. É que é a chave. É a chave? Aí vai abrir as portas da esperança. Aí, vai lá, tia Sabrina, vai. Aí, tem espírita, tem católico, mas ó, vou falar uma coisa. Tem uma quantidade assim, ó, de evangélico, irmão evangélico. Não é, vou falar de novo, hein? Não é todos. Não são todos. Mas é uma quantidade grande. Aqueles que têm a cabeça fechada, que não quer nem ouvir quando vai dar informação, e quando dá informação não acredita, não aceita, e não tem que tirar da cabeça dele, cabeça dura, deixa para lá, a gente não vai sacrificar a consciência de ninguém, eles estão no momento deles, evolutivo, né? A gente sabe que o espírito é imortal mesmo, por mais que eles não acreditam, eles aceitando ou não, eles vão voltar para um corpo novo, querendo ou não querendo, vai acontecer, porque não tem como ir contra a lei de evolução. Vai voltar querendo ou não querendo. Aí, não vamos forçar ninguém a acreditar nada, né? Esse trabalho aqui, gente, não é para todo mundo, não. Jesus sabe disso. É para uma certa quantidade de pessoas. Não é para todo mundo. Nem ele foi aceito, nem ele agradou a todos. Vocês acham que o tio Pedro, tia Sônia, tia Sabina vai agradar a todo mundo? Não é nada. Não é nada. Ainda mais quando vem para dar chapuletada. Aí que não vai agradar mesmo. Aí que não vai agradar mesmo. Porque o ser humano da Terra, ele acha que é perfeito, tá tudo bem. Ele só enxerga a vida atual. Ele não enxerga lá atrás, há 500 anos atrás, há 300, há 800, há 1.000 anos, há 2.000 anos, o que foi feito atrás. Né? Não, é agora. Eu sou uma boa pessoa. Né? Eu só gosto de sentir uma invejinha quando a menina tem um cabelo mais bonito que o meu, quando ela tem um corpo mais bonito que o meu, quando tem mais dinheiro do que eu, quando é um sorriso, a felicidade dela me dá inveja dele, né? Então, será que isso é coisa de gente boa, gente do bem? E muito mais, né? Muito mais. Então, os evangélicos, esses evangélicos que eu estou falando, são todos, tem. Ó, evangélico! Tamo junto! Nós somos irmão, tá? Pra mim não, hein? Manda só pro tio Pedro, que vai voltar mesmo, então. Aí, também para a verdade, né, tio? Nem acredito que tem espírito aqui, né? Acho que é o tio Pedro que está ensinando, né? Tanto é que vem tudo em cima do médium, não vem em cima dos espíritos, não, gente. Vem em cima dele. Eles estão vendo a Mariazinha aqui? Tá vendo quem? Tio Pedro. Mariazinha de barba. Forte. Grandona. Então, a magia vai ser contra quem? Se eu soubesse qual é o teu tamanho. A magiazinha, a magia vai ser em cima dele. Não é em cima do espírito. Se vier um Exu aqui, aí vem uma pessoa, aí o Exu incorpora no tio Pedro. Dá um esporro na pessoa. Sabe com quem que a pessoa vai ficar com raiva? Vai ficar com raiva do tio Pedro. Não é do Exu. Tem gente que tem um ódio do tio Pedro. Porque tomou a chapuletada. Né? Tô falando de quem? Acabou. Ah, é. Então, o que acontece? Esses evangelhos. A tia ouve bem. Eles ajoelham no chão, na igreja. Imagine uma igreja cheia, com 50. Ou então dentro de casa, uma família com 5. 5 mentes, orando. Senhor, acaba com aquele trabalho. Aquilo é coisa do capeta. Jesus está às portas. Eles estão sendo usados por demônios. É tudo capeta, estão enganando as pessoas, estão falando bonito, estão falando coisas de cunho moral elevado. Olha como o diabo é astuto. Está falando coisa bonita da Bíblia, está falando coisas belas de reforma íntima, mas é tudo capeta, é mentira. Acaba com aquilo lá, bota aquele rapaz no caminho. Bota aquele rapaz no caminho. A tia Sônia tá de... Ele desviou a tia Sônia. Desviou a Sabrina. Tirou a Sabrina do caminho. Tirou a tia Sônia do caminho. Nossa. Instrumento do demônio. Enviado do diabo. Senhor, dá um jeito. Bota eles no caminho. Só que eles não fazem isso, gente. Com amor, não. Eles não fazem essa oração sentindo amor pelo tio Pedro, sentindo amor pela tia Sônia, pela tia Sabrina, por essa obra. Não. Essa oração é feita com julgamento. Essa oração, não todos, mas muitos deles, faz com raiva. Com raiva. Faz querendo que eles se deem mal. Quando pede para Deus ensinar, no fundo, no fundo, eles querem que Deus bote ele no leito, ou então que Deus tire a vida deles. Aí pensa, sente, cria. Cria. São todos co-criadores. O que nós pensamos, nós criamos. Né? Para fazer o mal, o colapso da função de onda funciona 100% de certeza. Ele funciona muito bem para fazer o mal. Para fazer o bem, aí o colapso da onda não acontece. Só para fazer o mal. Então o ser humano está mais voltado para o mal do que para o bem. E eles... Muitos deles faz isso, gente, na ignorância. Eles nem sabem que tá fazendo mal. Nem sabem que tá fazendo uma magia negra. Nem sabe. Oi, tem alguém aí? É sério. A cabeça dela é redonda, né, tia? A tua é mais... É assim, oval. A dela é redondinha. É cérebro grande. Sinal de inteligência, né, tia? Cérebro assim, grande. É sinal de inteligência. Aí... O que que acontece? Então... Eles nem sabem que estão fazendo mal. E eles estão fazendo magia negra. Isso é magia negra, tá? E essas energias tá vindo pra ele. Aí a pessoa tem proteção? Tem, mas a pessoa sente algumas coisas, né? Fica cansado, sente o peso, tudo cansa, vai dormir. Aí sente às vezes uma agitação, sente às vezes um nervoso. O tio Pedro só não sentiu muito. Porque o tio Pedro, né, ele tá fazendo uma reforma íntima legal, ele tá se controlando e ele sabe o que tá acontecendo, ó, ele conhece a verdade, tem conhecimento, aí já sabe como agir. O que que tio Pedro faz? Tio Pedro manda de volta? Fica com raiva deles? Não, tio Pedro faz assim, ó, em casa, ele senta na cama. Aí ele faz isso, ele bota a música, aí ele pensa em Deus, pensa em Jesus, e ele sente um amor danado por esses irmãos, amor, aí ele ora por esses irmãos, mas não sentindo raiva não é sentindo raiva, ele fala, Senhor, eu entendo a ignorância dos meus irmãos. Senhor, eu entendo, eu sei aonde eu estou encarnado. Eu sei exatamente onde eu estou encarnado. Senhor, eu sei o que eu vim fazer na Terra. Senhor, eu sei quem eu sou. Senhor, eu amo toda a tua criação, dos que têm conhecimento e os que não têm. Senhor, perdoa-os, não sabem o que fazem. Senhor, tem misericórdia dos teus filhos. Senhor, deixa a tua luz de amor entrar no coração deles. Senhor, prepara, se for possível, um momento para que eu possa ir na igreja deles, esclarecê-los, porque o Senhor tudo pode. Eu vou, tio Pedro falando, eu vou, eu esclareço eles. Né, tia? Como é que o índio faz? Aí, então... Aí, o que que acontece? Senhor! Você sabia que tio Pedro vai nas igrejas? Vai. Sabe por quê, tia? Porque vai acontecer muita coisa aqui. Mas vai ser das grandes, vai impactar, vai chamar atenção. Aí ele vai esclarecer. Aí ele vai cheio de amor, vai ter gente. Vai ter, não todos, porque o orgulho é muito forte, né? O orgulho é muito grande. Mas vai ter gente que vai chorar, vai abraçar ele, vai pedir perdão, vai pedir desculpa. E ele vai perdoar, ele vai já. Ele não tem raiva, né? Então, esses irmãos, imagina, um vídeo. Tem um vídeo aí do Exu Capa Preta que fala de Jesus, né? Tem mais de 100 mil visualizações. Imagina quantos evangélicos não viu aquele vídeo lá. Sabe por quê que muito evangélico viu aquele vídeo? Sabe por quê? Porque está escrito Jesus Cristo. E eles botam lá no YouTube Jesus Cristo. Quando eles escreveram Jesus Cristo, apareceu o vídeo lá que está o tio Pedro incorporado no Exu Capa Preta. Aí eles foram ver. Tem muitos deles que nem viram a mensagem. Já entraram no comentário lá e já saíram tacando com tudo que era coisa do capeta, demônio, capeta. E a espiritualidade fez de propósito. Botou lá, Exu Capa Preta. Pra falar do Jesus. Pra eles, Capa Preta é o capetão, né? Aí nem imaginam Quem é esse Exu? Quem é? Nem imagino quem é. Mas não tem nem ideia. Aí, muitos nem viram o vídeo, já atacaram. Outros viram e ficou com uma fúria. Heresia. Heresia. Filho do demônio. Filho do capeta. Daí pra baixo, tá? E aí começou as orações contra. Teve uns, né, tia, que falou assim: eu vou acabar com esse trabalho. Não teve gente que falou isso, tia? Eu, quanto eu não acabar com este trabalho, eu não descanso. Teve um monte de gente que falou isso. A maioria é evangélico, né? É. Se diz evangélico. Se fosse evangélico mesmo e tivesse ligado com Deus, não faria isso, não. Porque Deus não é assim, não. Deus é puro amor. Ele não é assim. Então, não conhece ele, não. Não conhece, não, tia. Estão bem longe de conhecer Deus. A espiritualidade vai demorar um pouquinho para fazer certas coisas. Não é assim como vocês pensam assim, papum, não. Vai demorar um pouquinho. Nesse demorar um pouquinho, vocês vão ser saquinho de pancada. Vai ser saco de pancada. De Pedro, vai ser saco de pancada. Né? Vai ser um saco de pancada. E aí, depois que ele apanhar bastante, depois que ele tomar bastante surra, aí a gente vai fazer acontecer as coisas. Vai dar interferência. Aí vai acontecer as coisas. Aí vai vir o ensinamento. Mas tem um negócio. Vai acontecer umas coisas por agora. Sim, por agora, sabe? Por agora. Que já vai ser um ensinamento grande, né? Um ensinamento bem grande. Agora vai continuar. Vai, não adianta os espíritos virem aqui falar, não, tio. Não adianta, não. Eu tô falando aqui, mas eu sei que eu tô enxugando gelo. Tô enxugando gelo. Mas a gente vai falar assim mesmo. Entendeu? Aí, porque eu não acredito. O ser humano é incrédulo. Aí, vai acontecer umas coisas. Nem, até o tio Pedro fica com dúvida, né, tio? Será que vai mesmo? É normal, tá encarnado. Aí, como eu disse, vai. Né? Então, vamos esperar, né? Vamos esperar. Mas uma coisa é certa. Com Deus, não tem isso. Então, tia, vocês só continuam fazendo oração, mas do jeito que vocês fazem, né? Com amor, né? Com amor e tudo mais, é o que resta, né? É com amor e tudo mais. Porque eles vão continuar, tia. Eles vão continuar fazendo oração contra magia negra. Tem gente que vai falar assim: não existe oração negativa. Não existe. Existe. A oração contrária à magia negra. Existe. Existe. Tia, eu não quero ir embora, não. Inventa um assunto aí pra eu ficar mais tempo. Já dei meu recado, já. Inventa aí um assunto pra gente falar umas besteiras. Vou ter que pensar rápido. Lembrei. Sabe o que aconteceu ontem aqui, tia? Sabe o que aconteceu? Tinha um monte de evangélico desencarnado. Eu sei. E os evangélicos desencarnados, sabe por quê? Eles nem sabem que morreram. Eles nem sabem que morreram. Sabe o que eles continuavam fazendo? Eles continuavam indo na igreja para ouvir a palavra. Aí o desencarnado, os evangélicos desencarnados, ouvindo o pastor encarnado. Sentava do lado dos encarnados. Aí assistia ao culto, cantava os louvores. Aí essas pessoas orava contra aqui, né? Eles estavam desencarnados. O que que acontecia? Eles eram atraídos para o tio Pedro, para a tia Sônia, para casa. E vocês nem têm ideia do que eles ficavam falando em volta deles. Exortando. Vocês nem viram. Irmão, entra no caminho. Heresia. Essa vida é demônio, capeta. Aí eles foram resgatados através do tio Pedro. Um monte de evangélico desencarnado, tudo levado. Lá na Colônia Esperança, tem... Sabe quem que a Colônia Esperança recebe? Muitos? Sabe quem? Cristãos falidos. Sabe o que, que são cristãos falidos? Que falharam na sua missão na Terra. Muitos preconceituosos, dogmáticos, extremistas, fanáticos, outros que usaram da religião para lucrar, fizeram da espiritualidade comércio, está lá no Hospital Esperança. Aí chega lá, chora, se arrepende, com uma vergonha, mas eles ficam com uma vergonha, não tem onde enfiar a cabeça. Tem. Mas aí não adianta a gente falar, né? Tudo isso é mentira. Não existe, né? Então, e eles foram para lá, esses. Não foi aqui para a colônia, a plataforma, não. Foi para Esperança. Foi lá bater um papinho com Bezerra de Menezes. Eu já tive experiência com um pastor que desencarnou. Foi bater um papinho depois, com o Tranca-Rua. Depois ele veio se comunicar comigo. Ele veio na Sabrina se comunicar. E ele falou. E ele atacava o trabalho. Que não aceitava, sempre assim, tá chato já, gente. Mas que... Desencarna, aí se arrepende. Aí me desculpa, me perdoa. Por que não muda aqui na carne? Aí Jesus, tá chato, tia. Tá chato. Se repete toda hora. Tá chato. Vamos mudar aqui. Bem-aventurados os que não veem, mas creem. São esses, são os bem-aventurados. Não veem, mas creem. Gente, se vocês verem o plano espiritual, as coisas espirituais, aqui na crosta, não precisa ver lá embaixo ou lá em cima, não. Aqui na terra, aqui na terra. Tá? Se vocês abrir a visão de vocês, vocês vão enlouquecer, gente. Vocês vão ver correndo pela rua, diabinho, diabrete, desse tamanhozinho assim, ó, com a aparência de diabinho mesmo, pra lá e pra cá. Vocês vão ver espírito grudado nas costas dos outros. Tem uns anõezinhos macabros, uns anõezinhos com aparência de demoníaca, com processo parasitário nas costas das pessoas. Às vezes tem gente que vocês vê na rua andando assim, todo torto, assim. Às vezes é um espírito que tá nas costas da pessoa, tá ali há tanto tempo que a pessoa tá andando toda torta assim, ó. Às vezes não é problema físico, não, é espiritual. Isso, quando os espíritos não são... Entendeu? Ó, imagina você entrar no ônibus, tá sentado, aí vem um espírito com a aparência de um lobisomem, e senta do seu lado. O que que você vai fazer? Você vai desmaiar de medo, vai sair correndo. Vai se borrar todo. E ó, lá fora tá assim, tá? E esse espírito com a presença de lobisomem, com a presença de monstro, com a presença de tudo quanto é tipo de animal, né? De réptil, são seres humanos. Sabe por que eles estão assim? Sabe por quê? Por causa de como eles são interiormente. Ali o véu cai. Ali. Eles são mostrados como eles verdadeiramente são. Não tem máscara aqui, ó, de carne e osso para esconder a real face. O plano espiritual é um mundo real. Aqui é a Matrix. Aqui é ilusão. Está em Eclesiastes, não está, tia? É Eclesiastes? Que aqui é ilusão? É. Está em Eclesiastes. Tá. Eclesiastes. Que aqui é ilusão. Tá na Bíblia. Debaixo do sol tudo é vaidade. Isso, tá na Bíblia. Tudo é ilusão. Tá certo, a Bíblia tá certa. É ilusão. Entendeu? Então, gente, Deus não vai abrir, né, a visão das pessoas para ver isso. Mas vai abrir de alguns médiuns. que consegue ver, outros mais, outros menos, e os médios passam para vocês. É, os médios vão ser os olhos de vocês. Só que aí vocês têm que acreditar nos médios, né? Não vai dizer que eles estão esquizofrênico, que é ilusão, que é fantasia, coisa da cabeça. Não pode, né? E esses têm essa condição. Tem aqueles ainda que faz essas orações contra, faz essas coisas tudo negativa, é magia negra. Desencarnou, não vai para cima, não vai para o reino do céu. Aí fica por aqui, ou desce. Acho que fica por aqui. Sabe o que o mago negro faz? Já disse aqui. Ele transfigura a aparência dele e aparece para o evangélico como um anjo, bonito, e carrega, leva lá para baixo. E fica. E lá embaixo tem toda uma ilusão que é feita através da hipnose profunda, né? São magnetizadores bem fortes. Eles acham que estão no céu porque eles veem uma coisa bonita. Vê anjinho, vê um céu azul, vê reinos, vê Jesus sentado no trono. Tudo mentira, tudo ilusão. Tudo ilusão. Acham que estão no céu, estão no umbral. E o mago negro está lá hipnotizando, botando aparelho, fazendo obsessão complexa. E eles viram servos do mago negro. O mago negro vai, pega eles, faz eles de... E viram quiumba. Bota eles lá para ir nos lugares que eles querem atrapalhar. Eles botam esses irmãos para atrapalhar. Aí vira obsessor. Ah, que isso... O tio Pedro e essa Irê, esse capeta que está incorporado nele, está mentindo, porque eu aceitei Jesus e eu fui batizado nas águas. Eu, quando eu levantei das águas, eu levantei no mistério, falando em línguas. Ninguém mais me toca, demônio nenhum me toca. Santa ignorância. Santa ignorância. Santa ignorância. Não conhece as leis de Deus, não, tia. Não conhece. Não conhece mesmo. É uma simples lei da física, né, tia? Uma simples lei da física. Eletromagnetismo, que você manda a volta. Mesmo essa simples lei da física não é entendido. Plano espiritual, ele tem as várias dimensões. Tem um local, fica, se localiza em determinado lugar. Tem vida pré-existente, existente, momento. Tem carga elétrica. Tem spins, virei física. Spins, tem tudo isso. E existe. É muito mais real do que se imagina. E vou dizer uma coisa para vocês, hein? O plano espiritual tá organizando tudo. Sabe para quê? Sabe o que eles querem fazer agora? Sabe qual é o novo plano do plano espiritual? Novo plano? Tirar vocês da Matrix. Chegou a hora de tirar da Matrix. Quando não era para tirar, o plano espiritual deixava. Não era o momento de tirar. Tinha que viver uma vida material mesmo, na ignorância, Idade Média, lá atrás, época de Jesus, antes de Jesus. Beleza, legal. Só que agora tem que sair da Matrix. Tem que sair da Matrix agora. Ah, tia, sabe esse filme que vai vir novo? Matrix 4, da Ressurreição? Ali mostra a reencarnação. O Neo reencarna, ele volta para a Matrix. Ali é reencarnou. Reencarnou. Mas ninguém vai enxergar assim, né? Será que esse moço que fez o filme Matrix, ele não foi desdobrado lá e passaram tudo para ele? Para ele fazer? Ele foi desdobrado, gente. Passaram tudo para ele. Aí fez o filme. E muitos outros filmes. Quem tem olhos de ver, que veja. Quem tem olhos de ver, que veja. Ó, A Bíblia foi escrita há muito tempo, né, tia? Naquela parte lá que diz que o homossexual é coisa do diabo, que diz que o homem nasceu para a mulher e a mulher nasceu para o homem, sabe quem escreveu aquilo? Sabe quem escreveu? Ali tem coisa de Deus. Mas o homem, naquela época, os que escreveram, os religiosos, tá? Não aceitavam a homossexualidade. Não aceitavam. Eles não aceitando, eles foram lá. O homem nasceu para a mulher. A mulher para o homem. Sim, é o certo. É o certo. Aqui na Terra. É. O macho com a fêmea. Não é? Mas, os planos da espiritualidade é que aqui na Terra haja diferenças. Ó, diferença de cor, tipo físico, porte físico. Tu vê que tem gente que é bem diferente uma da outra, né? Nós temos japonês, negro, branco, caucasiano, índio, mulato. Nós temos de tudo, né, tio? Gordinho, magro, baixo, alto, forte, fraco, né? Nós temos tudo. Sabe por que é assim aqui? Sabe por quê? Porque a maioria dos espíritos que estão aqui na Terra, a grande maioria, são espíritos preconceituosos, rebeldes, egoístas, orgulhosos, egocêntricos e muitas outras coisas ruins, principalmente preconceituosos. Então Deus fez de propósito, botou todo mundo diferente para que vocês pudessem conviver e respeitar as diferenças. Tia, um planeta aonde uma pessoa, só porque tem a cor da pele diferente, é escravizada, nos Estados Unidos tem lugar que o negro passou para a faculdade, colocaram a carteira do rapaz negro longe e os brancos tudo separado dele. Ninguém conversava com o rapaz negro. Até o professor nem dava muita atenção para o rapaz negro. Sabe o que o rapaz negro fez? Estudou. Tirava a nota mais alta que todos os brancos. Até os professores foram tirar dúvida com o rapaz negro. Que ensinamento, hein, tia? Que ensinamento, hein? Tá? Então, gente, num planeta onde faz isso, vocês acham que é um planeta avançado, evoluído, só porque a diferença da pele faz isso? E por que que tem homem que namora com homem? Por que que tem mulher que namora com mulher? Por que que tem mulher que gosta de mulher e de homem? Por que que tem homem que gosta de homem e de mulher? Por quê? Por que que tem homem que se veste de mulher? Por que que tem mulher que se veste de homem? Por que que tem mulher que vira homem, homem que vira mulher? Faz até a operação. Por quê? Vou explicar. Tia, imagina uma pessoa que está reencarnando como mulher durante 10 vidas seguidas. Um espírito. Vou falar uma pessoa, não. Um espírito. Está reencarnando como mulher 10 vidas. 10 encarnações como mulher, bem feminina. Aí na 11ª vida, o povo lá em cima fala assim, você vai ter que reencarnar homem, porque você tem que experienciar, tem que ter todas as experiências para você evoluir, você tem que ser homem, tem que ser mulher. Só que vai acontecer o seguinte, as chances do seu jeito feminino aflorar nesse corpo masculino que você vai encarnar é muito grande. Mas não liga para isso não, é normal. Nessa encarnação você pode ir no corpo de homem, mas se sentir uma mulher num corpo de homem, se sentir estranho. Você vai se olhar e vai falar, ai meu Deus, eu sou uma mulher, o que eu estou fazendo nesse corpo de homem? Aí vai ficar chateado, às vezes vai ficar triste, às vezes não vai se aceitar e não vai entender o porquê que se sente uma mulher e está com um corpo de homem. porque reencarnou 10 vezes como mulher. E aquilo está muito entranhado no seu corpo mental. Aí vai acabar, às vezes, sendo, muitas das vezes, sendo homossexual, né? Vai ser gay. E isso é normal, né? Não é pecado, não. Não vai para o inferno, não. Isso é natural. Aí, na 12ª encarnação, ele vem como homem de novo. Só que ainda não ajustou muito, aí ele já não gosta... Deu uma ajustadinha, né? Aí, agora, ele, esse homem gosta de homem ainda, mas também gosta de mulher. Aí, na 13ª encarnação, ele vem homem de novo. Aí, já deu uma ajustada maior. Pronto, agora ele só gosta de mulher. Leva tempo. Leva tempo. Isso não é pecado. Tem um monte de homossexual aí que só faz o bem, que ajuda as pessoas, que não julga, que é amoroso, é fraterno, é caridoso. E esses daí, muitos desses, vão para o céu. E os que julga, que fala que é coisa do capeta, do demônio, esses aí vão para baixo. Para baixo. Não vai para cima, não. Tá? Então, é assim que as coisas funcionam. Agora eu vou dar uma outra explicação. Uma outra. Imagina, vocês sabem que no universo tem muitos planetas, né? Eu vou finalizar, tia, porque já está tarde, e eu vou falar só mais isso e vou embora, tá? Para poder finalizar. Tem um planeta, vários planetas no universo. Vocês acham que em todos os planetas é igual à Terra? As espécies, as raças? Tem planeta onde os seres são hermafrodita. Todos os seres. Tem planeta onde existem 4 tipos de sexo diferentes. Tem planeta onde existe 10 tipos de sexo diferentes. 10 sexos. Não existe só macho e fêmea, não tem outros. Tem planeta que é normal seres do mesmo sexo se relacionar. É cultura, é normal. É pecado? Não, é cultura do planeta. Vão para o inferno? Não. Aí, imagina vocês que esses espíritos que vivem nesses planetas, que é normal se relacionar com gente de outro sexo, que é normal ter 4 sexos diferentes, que é normal ser bissexual, nesses planetas é normal, é natural, é a natureza deles lá, não é pecado não. Aí pega o espírito deles e encarna aqui no planeta Terra. Pega o espírito desses, encarna aqui no planeta Terra. O que vai acontecer, tia? O que vai acontecer se lá era normal isso? Eles vão esquecer, não vai? Mas sente, tá neles, tá no corpo mental deles. Vai chegar aqui, eles vão ter as mesmas preferências que eles tinham lá, gente. Se lá era normal ser bi, eles vão ser bi aqui. Vamos pensar a nível de universo, né, tia? Sair um pouco do planeta Terra para entender como é que o universo funciona, como é que as coisas funcionam, né? Então, aí vai chegar aqui, eles vão achar isso normal, eles vão fazer. Aí vocês vão discriminar eles. Vai maltratar os irmãos? Eles são irmãos, são filhos de Deus. É só respeitar, gente. Só respeita. Entendeu? Respeita. Não fala que é coisa do capeta, que vai para o inferno. Não faz isso não, gente. Não tenta... É na natureza deles, eles são assim. Você vai querer tirar... Se você é homem e você é heterossexual e gosta de mulher, você ia gostar se alguém ficasse falando para você que você tinha que gostar de homem? Se você é homem e gosta de mulher, se você é heterossexual e gosta de mulher, você ia gostar de ficarem, não, você não pode mais ficar com aquela mulher, você tem que ficar com outro homem. E você fosse obrigado a ficar com, você é homem, e fosse obrigado a ficar com outro homem, sendo que você não gosta de homem, você gosta de mulher, ou vice-versa, você não ia gostar. Não ia gostar. Ficar forçando uma coisa que você não quer. Então, gente, se botar no lugar das pessoas. Se botar no lugar das pessoas. Entendeu? Amar as pessoas. Amar o próximo como a si mesmo. Maltrata não. Né? Tem que amar. Então, eu vou embora. Né? Esse é o meu recadinho. Tá? Meu recadinho. Eu sei que eu enxuguei gelo. Para muitos, outros não, outros foi legal. Mas eu enxuguei gelo para um monte de gente. Porque tem gente que nem vai ver o conteúdo, já vai julgar. É, mas estamos aí, né, gente? Vai ter resultado. Vai ter resultado, com certeza. A gente não está aqui à toa, né? Então, a alma penada já vai saindo, a alma penada já vai desincorporando, a alma penada já vai desacoplando do médium, saindo, Kamehameha, Goku, Kamehameha, Super Saiyajin.